São 7h30 e vamos aos destaques de informação. Um sismo no norte de Itália faz 15 mortos. Dívidas dos hospitais portugueses atingem os 1.500 milhões de euros. Nuno Ribeiro foi o convidado de hoje dos Speaker Breaks. Leonardo Jardim já não é treinador do Sporting Braga. Daqui a pouco eu e a Joana vamos continuar a falar-vos das coisas indispensáveis. Um forte sismo foi sentido esta manhã no norte de Itália. O número de feridos não é exato, mas por agora registam-se 15 mortos e 4 desaparecidos. O sismo teve uma intensidade de 5.8 na escala de Richter e o epicentro foi registado a 30 km de Modena, próximo da zona do Abalto, passado dia 20 de maio. Sendo que foi necessário suspender a circulação ferroviária em Bolonha, evacuar as lojas dessa região e, em Milão, retirar pessoas de vários escritórios. Continuamos a acompanhar as speaker breaks do aniversário do E2, desta vez com o Nuno Ribeiro. O Rodrigo querido andou por lá e vai contar-nos tudo. As comemorações do 8º aniversário do E2 continuam e hoje o convidado do Speaker Break foi Nuno Ribeiro. Sobre o tema Estratégia para o Emprego de Sonho, o gestor de projetos disse que a estratégia já faz parte do nosso dia-a-dia. Segundo o próprio, as pessoas organizam as suas vidas tendo em conta uma estratégia para cumprir os desafios diários. Nuno Ribeiro, que trabalha na empresa Realizar Impact Productions, acrescentou que temos de sonhar para poder concretizar as nossas ambições e criar os planos para o futuro. Amanhã, Inês Teixeira vai ser a convidada do Speaker Break. O tema é a geração Extreme. Resta continuar a acompanhar esta iniciativa, realizada a propósito do 8º aniversário do E2. Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão a contactar os laboratórios farmacêuticos pedindo que estes lhes perdoem as dívidas em atraso. Em troca, oferecem o fornecimento de medicamentos e diagnósticos in vitro. Num comunicado enviado às redações, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica afirma que este tipo de atitude merece um veemente repúdio e contraria o compromisso assumido pelo Ministério da Saúde no acordo assinado a 14 de maio. O de criar condições necessárias para o integral cumprimento e fiscalização do pagamento das dívidas hospitalares. O porta-voz do ministro Paulo Macedo responde que os hospitais têm um estatuto que lhes permite uma gestão financeira e administrativa própria e não faz comentários sobre as estratégias concretas de cada unidade. A Apifarma relembra que o pagamento da dívida hospitalar deve obedecer a princípios de transparência negocial e antiguidade das faturas e que as empresas farmacêuticas e de meios de diagnóstico que operam neste mercado estão a atravessar um momento crítico, agravado pela dificuldade da obtenção de créditos junto à banca. Esta postura ameaça a capacidade operacional das empresas, a presença das mesmas em Portugal e o acesso dos doentes aos medicamentos e tratamentos. Em abril, o valor das dívidas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde aumentou para 1.467 milhões de euros. E agora, vamos ao desporto com José Lopes. Hoje que temos a notícia de uma demissão no Sporting de Braga, não é assim? É assim, Rita. No futebol, Leonardo Jardim já não é o treinador do Sporting Clube de Braga. Após a reunião com António Salvador, o presidente do clube, o técnico abandona o clube. Após hora e meia de discussão, o treinador Minhoto decidiu rescindir o contrato de 2 anos que tinha com a equipa bracarense. O Braga fica assim sem o treinador que levou a equipa ao 3º lugar no campeonato. Ainda no futebol, no rescaldo das declarações de Mário Monti, presidente do Palermo, Maurício Zamparini, afirmou que Monti deve pensar antes de falar. Zamparini continuou afirmando que era uma decisão estúpida que prejudicaria o Estado em 900 milhões de euros. As declarações do presidente do Palermo surgem após Mário Monti ter afirmado que era necessário interromper a Liga Italiana devido ao escândalo de viciação de resultados. No ténis, Maria Sharapova venceu na primeira ronda de Roland Garros. A tenista russa ultrapassou a romena Alexandra Cadantu por um duplo 6-0. O jogo correu de forma perfeita para a Sharapova, que venceu o jogo sem que a romena lhe desse muitas complicações. Na próxima ronda, a número 2 do ranking mundial vai enfrentar a japonesa Yumi Morita. Do ténis para o ciclismo, Andy Schleck recebeu hoje a camisola amarela do Tour de France 2010. A decisão tardia de atribuir a camisola ao luxemburguês deve-se ao facto da Federação do Ciclismo ter retirado a vitória ao espanhol Alberto Contador. O ciclista recebe assim a tão cobiçada camisola amarela, com 2 anos de atraso. Do ciclismo para a Fórmula 1, a equipa da Ferrari anunciou hoje que cancelou os treinos futuros da equipa de corridas, devido ao sismo que se fez sentir no nordeste italiano. Os treinos tinham lugar na pista do Maranello, propriedade da marca, e serviam de preparação para o próximo Grande Prémio da competição, o Grande Prémio do Canadá, que se realiza no próximo dia 10 de junho. E é tudo quanto ao desporto. Rita Bernardo. Começámos em Itália e acabamos lá também. Uma galeria em Roma, no Palazzo Ferrajoli, expôs uma figura intitulada O Sonho dos Italianos, que mostra o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi dentro de um caixão. A obra, que está a causar polémica, é da autoria de António Garrulo e Mario Ottocento e retrata Berlusconi numa figura no mínimo caricata. Olhos fechados, sorriso na cara, roupa desajeitada e pantufas do Mickey. Numa mão, o livro de história e a outra mão, dentro das calças. A escultura feita em silicone encontra-se dentro de um caixão de vidro e vai estar em exposição até 30 de maio. É tudo quanto às notícias. Voltamos amanhã às 7 da tarde.